Essa vai, gatinha, vai essa salvar. Essa vai, essa vai. Chave as plantas. Chave as plantas, companheiro. Chave, chave as plantas. Salve a planta 2009. Só quem tem a consciência se envolve. Reduzir ou reutilizar. Nada mais simples do que reciclar. Pra entender, trabalho em campo. Fugir um pouco desse caos urbano. Arma palestra, carpa chapada. A universidade no meio da mata. A consciência é o ponto chave. Despertar a mente, preservar a integridade. Sem violação do meio ambiente. Tem que ter conceito pra andar pra frente. São Bento, portal da Chapada. Leva a galera pra aprender na prática. Monta as oficinas e o workshop. Faz também um fervo pra aumentar o ibope. Tudo no esquema pra alertar geral. Aumentar a consciência e tornar normal. Todo tipo de ação que visa preservar. Reduzir, reciclar e reutilizar. De dia a gente aprende enquanto trabalha. À noite a geodésica vai tá armada. Primeira edição, grande aprendizado. 2010, o Salve a Planta vai ser esparrado. Salve a planta, salve a planta, salve a planta, salve a planta. Show.